uma alegria infinda então começou. Pois encontrei uma pessoa que falou comigo, dizendo que era meu amigo e que eu tinha valor. Então toda a minha vida mudou de repente. Aquela amargura que havia não existe mais. Hoje quem me conhece me vê sorridente, cantando feliz e contente, vivendo na paz. Sou feliz, felicidade Deus me dá. Sou feliz, isso ninguém vai mudar. Sou feliz, você pode acreditar. Jesus me ama. Quando a tristeza aperta o coração da gente, às vezes até mesmo crente pensa em desanimar. Mas pra quem fala com Deus, tudo é diferente. Até outro coração pode nos dar. Deus nunca desamparou o angustiado, dá o livramento com zelo e ainda lhe diz: deve se humilhar e exaltar o meu nome no mundo. De um jeito profundo eu quero te fazer feliz. Sou feliz, felicidade Deus me dá.